ainda tem alguma coisa que pertence a você. Se tiver, vou colocar na rua pro caminhão do lixo recolher. Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar. Também doei a sua chese junto com as almofadas e o sofá. Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio seu. E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu. Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora. E a sua coxa preferida é o meu cachorro que se rola. Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora. E a sua coxa preferida é o meu cachorro que se rola. E a outra que eu estou ficando é show de bola. Ainda tem alguma coisa que pertence a você. Se tiver, vou colocar na rua pro caminhão do lixo recolher. Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar. Também doei a sua chese junto com as almofadas e o sofá. Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio seu. E as coisas que você mais gostava, vejo o que aconteceu. Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora. A sua coxa preferida é o meu cachorro que se rola. Show de bola. E a outra que eu